tristeza me deixasse um pouco em paz, eu poderia ver os verdes campos, os teus olhos, a tua boca sensual, o interior dos pensamentos teus, que revelariam a existência de um lugar de cores geniais. Você bem-vindo e eu feliz, vamos provar juntinhos a intimidade de um amor em paz. Um sol bem grande brilhando, muita criança brincando, simplicidade de vida que é assim, a humanidade se amando, um novo astro chegando e a esperança que nunca chega ao fim. Um sol bem grande brilhando, muita criança brincando, simplicidade de vida que é assim, a humanidade se amando, um novo astro chegando e a esperança que nunca chega ao fim.